livramento me espera. Permisso, paisano, que eu venho judiado. O sol na moleira, a vida campeira batendo os costados. Permisso, paisano, pra um mate cevado. Eu ando na estrada com a vida encilhada, tocando os cavalos. Sou da fronteira, me pilcho a capricho. A potrada é de lei, dali daqui eu sei, aperto o serviço. Meio gente, meio bicho. Ninguém me maneia, louco das ideias, sou duro de queixo. Um trago de canha, os amigos de fé. Um pinho afinado, tocando milongas e algum chamamê. Alma gaúcha e um sonho dos buenos, eu guardo a querência. Que a vida anda brava e só mete a cara quem tem a vivência. Ah, livramento me espera. Num visito de tarde, um olhar de saudade a mirar da janela. Lá onde o chucro se amansa. No abraço, eu aperto o passo pra matear com ela. Ah, livramento me espera. Num visito de tarde, um olhar de saudade a mirar da janela. Lá onde o suco se amansa. Na ânsia do abraço, eu aperto o passo pra matear com ela. Fronteira, pilcho a capricho, a potrada é de lei, da lida que eu sei, aperto o serviço. Meio gente, meio bicho, ninguém me maneia, louco das ideias, sou duro de queixo. Um trago de canha, os amigos de fé. Afinado, tocando milongas e algum chamamê. Com a alma gaúcha e o sonho dos buenos, eu guardo a querência. Que a vida anda braba e só mete a cara quem tem a vivência. Ah, livramento me espera. Num visito de tarde, um olhar de saudade a mirar na janela. Se amansa, na ânsia do abraço, eu aperto o passo pra matear com ela. Ah, livramento me espera. Num visito de tarde, um olhar de saudade a mirar da janela. Lá onde o suco se amansa, na ânsia do abraço, eu aperto o passo pra matear.